andrecedesmoral.com.br. Repertório novo, atenção meninas, eu tô lançando pra vocês. É que você, eu tô tranquilo, não faz cigarro, não faz porra nenhuma, tá ligado? É que o papai, o gato preto tá lançando pra Lorena, Gabriela, pra Patrícia, pra Luana, pra Ladilha, Rafaela. Quando você tô apixando, pega só socada nela, eu já tô errando, é tudo e é só soca, soca nela, socada, socada nela, socada, socada nela, é só socada com força nas novinhas da favela, é socada, socada nela, socada, socada nela, é só socada com força. De novo, vou repetir de novo, hein? Pra me arrepender, tá com a moléstia, eu errei foi tudo no começo, mas me desculpa aí, não é porque vocês gostam de escutar a média, acaba a nada todo jeito. 9327-7077 e 9885-5655 Jordão Guimarães, dono pancada. O gato preto tá lançando pra Lorena e Gabriela, pra Júlia e pra Luana, Larissa e Rafaela. Se eu pegar essa novinha, essa só socada nela. Se eu pegar essa novinha, vai, é socada, socada nela, socada, socada nela, é só socada com força nas pichanas da favela. É socada, socada nela, socada, socada nela, é só socada com força nas pichanas da favela. Eita, errei foi tudo. Meu amigo, eu dei uma cachaça velha de ontem, viu? Caí de com uma faixa de capim, me danei por dentro com sei lá, com uma